Estamos na Praça da Liberdade, no projeto Quatro Cantos Coral na Praça. E vamos conversar com dois integrantes do Coral Raio de Luz. Como vocês se sentem fazendo parte do coral? É uma honra, né? Porque estar com nossos amigos, estar com a Viva, que é uma boa regente, né? E nós tentamos chegar até um nível que seja bom para apresentar para todos vocês, né? E nós gostamos muito, é uma honra cantar aqui no Coral Raio de Luz, que é um coral maravilhoso, onde nós já estamos há muito tempo, e é muito bom, eu adoro cantar. E você, Marcos? Acho bom, né, porque tira a gente da rua, mas já faz muito tempo que nós estamos aqui, faz 3 anos. Qual que é a sua idade, Marcos? Eu tenho 14 anos. E você, Jay? 15. Quanto tempo no coral, gente? Eu tô desde os 10 anos no coral.